Do nosso amor, és uma frase apenas que você me disse ao chegar ao fim. Seja feliz, e aquele grande amor que dá de duas vidas terminou assim. Do nosso amor, és uma frase apenas que você me disse ao chegar ao fim. Seja feliz, e aquele grande amor que dá de duas vidas terminou assim. Seja feliz, mas que ironia, bem que o destino não quis. Seja feliz, eu merecia ser ao menos algum dia pouco menos infeliz. Do nosso amor resta uma frase apenas que você me disse ao chegar ao fim. Seja feliz, e aquele grande amor que dá de duas vidas terminou assim. Do nosso amor resta uma frase apenas que você me disse ao chegar ao fim. Seja feliz, e aquele grande amor que dá de duas vidas terminou assim. Compreendo bem sua maldade, sofro e o mundo não vê. Somente encontro esta saudade, pois a tal felicidade não encontro sem você. Seja feliz, e aquele grande amor que dá de duas vidas terminou assim.